quando se fala das desigualdades sociais, a grosso modo, para a maioria da população terrena, pensa em injustiça divina. Desigualdade social, injustiça divina. Porque não compreendemos a necessidade disso. Nós gostaríamos que Deus, nosso Pai, por Ele ser nosso Pai e ter todo o poder, oferecesse para nós e para todos os nossos irmãos igualdade de condições. Então, quando nós vemos algum irmão nosso sofrendo, ou nós mesmos estamos passando por algum sofrimento, nós pensamos, Deus é injusto. Porque como Ele sendo Pai, Ele pode permitir que essas coisas aconteçam. Como nós dizemos muitas vezes aqui, nós ainda enquanto espíritos somos crianças espirituais. E como tal, nós gostaríamos que os nossos pais nos suprissem todas as necessidades. Que Deus Pai nos desse o alimento de todos os dias, sem precisar que a gente tivesse que acordar cedo e trabalhar. Nós gostaríamos que Deus, nosso Pai, nos desse uma casa boa, sem que a gente precisasse abrir mão de algum lazer, de alguma coisa, fazer, administrar aquele dinheirinho que a gente ganha para poder construir a casa. Seria tão bom a gente já encontrar a casa pronta, mobiliada, decorada. Nossa, que maravilha! Mas aí nós pensamos, sim, mas e o papel do pai? Que é fazer o seu filho crescer, evoluir, progredir, aprender. Como esse filho vai aprender se ele ganha tudo? Aliás, nós temos hoje uma geração, né? Que está vindo aí, criadas por nós. Não adianta botar culpa na geração. Somos nós que estamos dando do bom e do melhor, e a galera está bem feliz, mas não está progredindo, mas não está evoluindo, mas não está aprendendo. Aliás, eles nem têm vontade de aprender nada. Para que eu vou aprender determinada coisa? Não precisa. Minha mãe dá, meu pai dá. Pois bem, Deus, nosso Pai, quer que nós aprendamos, evoluamos, enfim, que nós cresçamos enquanto espíritos. Claro que daí quando nós pensamos nessa passagem terrena, do dia que nascemos ao dia desencarne, a gente pensa, puxa vida, a gente podia sofrer menos, a gente poderia ter mais alegrias, a gente poderia. Mas aí vamos lembrar, quando chegamos a esse plano terreno, o que nós trazemos? Nada. Viemos nós. O que nós encontramos foi construído por alguém. Ou seja, nós não trazemos nada. E quando nós deixarmos esse mundo terreno, o que nós vamos levar? Materialmente falando, nada. Espiritualmente falando, muita evolução. Depende muito daquilo que nós fizermos nesta jornada. E se nessa jornada nós não tivermos um propósito de estudo, de trabalho, de dedicação, provavelmente quando nós chegarmos ao fim da jornada, nós teremos deixado para os nossos sucessores muito menos daquilo que nós recebemos. E aí, se nós deixarmos muito menos daquilo que nós recebemos, como foi a nossa trajetória aqui? Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos. E os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida. O que é ser usufrutuário? Estar aqui usufruindo de todos os bens divinos. E é nossa responsabilidade administrar esses bens divinos. Um desses bens divinos que nós recebemos é o nosso corpo físico. A maioria de nós passa por toda a caminhada sem nem se dar conta desse presente que é o nosso corpo divino, desse corpo material, presente divino. Porque nós damos valor quando nós adoecemos. Quando alguma coisa acontece com o nosso corpo que começa a falhar, aí a gente diz, opa, eu tenho um corpo. Ele está doente, eu tenho que cuidar. Até lá, a gente vai. Ou quando vamos envelhecendo. Que também é um momento em que nós olhamos para o nosso corpo se modificando e nós pensamos, nossa, o que eu fiz até agora? Como é que eu cuidei disso? E é um presente que eu ganhei. Para que o meu espírito estivesse aqui, vivendo todas as experiências que eu estou vivendo, aprendendo novas lições, evoluindo, progredindo, eu precisei desse corpo. Nós precisamos desse corpo. E nós sabemos administrá-lo. Que dirá, como o próprio Jesus dizia, vocês querem entender das coisas do céu, do reino, se vocês não entendem nem das coisas aqui da terra. Olha só, né? Então, quando nós pensamos que as desigualdades que nós vivemos são injustiça divina, estamos totalmente equivocados. Precisamos fazer uma reflexão. E essa reflexão é nesse momento também que ela cabe. E ainda, Emmanuel, através do espírito de Chico Xavier, trouxe o seguinte texto, que eu achei maravilhoso. Riqueza e felicidade. Há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Ou seja, há rico, tão rico de tirania, que se faz o mais pobre dos pobres. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Não adianta eu ter conhecimento. Se junto com ele eu tenho orgulho. E eu uso esse conhecimento para inferiorizar o meu irmão, para me sobrepor sobre os outros. Serei mais pobre que os pobres que ainda não foram despertados pela inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúmes, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico de todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Essa é a nossa missão. Nos auxiliarmos. Ama-te a ti mesmo e ao teu irmão, e a Deus acima de todas as coisas. Simples. Fácil? Não, nem um pouco. Mas é um desafio para o nosso progresso. É um desafio para que nós nos tornemos cada dia melhores. E não melhores que os outros, melhores de nós mesmos.